Pra tu ver, cara, tá foda. Vou cronometrar essa porra. Porque o speaker tá alto mesmo. Eu vou mandar um, Tudo bem, cara. sei lá, café. E vou cronometrar até quando. Até. Ah, quanto tempo vai demorar pra chegar aí? Cronometrar essa porra. Mas, cara, tem que achar um outro O speaker server, hein, tá mano. alto mesmo? Vê aí se tu consegue. Vou mandar Que um. manda dessas paradas aí. Café! Vou cronometrar essa porra. Café! Vai demorar pra chegar. Cara, tem que achar um outro server, hein, mano. Vê aí se tu consegue. Esse café foi sensacional, cara. Deu 30 segundos aqui, mano. 30 segundos de atraso. Caralho. Lembre-se que esses 30 segundos, na verdade, são 15 meu, 15 seu.